Tá com saudade de mim? Tá com saudade de mim? Só porque Jonathan viu Felipe, eu com outra agora? O rei das novinhas. Tá com saudade de mim? Tá com saudade de mim? Só porque viu eu com outra agora? Tá com saudade de mim? Tá com saudade de mim? Tá com saudade de mim? Só porque viu eu com outra agora? Tá com saudade de mim? Tchutchuca. Tchutchuca treme o bumbum. Jonathan Felipe. E aí? Já acabou, Jéssica? A Jéssica tá louca. Felipe, novas. Solzão, praia da Barra. DJ, ah, é. Jonathan então, Felipe, valeu. É valeu. Palmas Pudiane. Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu, bola de fogo, o calor tá de matar.